mais amor. Um abraço, gesto de carinho, não negue atenção pra sua filha, pro seu filho, dê afeto. Preze o cuidado e se impedirá-lo de seguir caminho errado. Pai, mãe, escudo protetor, não falta mais nada quando é dado o amor. Na falta disso, já perde o compromisso, na ausência dos pais, falta paz pros filhos. Alguns rejeitam porque não era esse o plano, deixando no mundo e a rua vai criando. Já aprendi a ser homem antes de saber o que é um brinquedo, na rua ensina sim, mas é daquele jeito. Criminalidade, violência toda hora, será que ele tá mesmo indo pra escola? Mas como vai saber se você não tá ali junto? Com um simples cuidado a história toma outro rumo. Eu sei bem que é complicado, sai cedo, chega tarde, todo dia é trabalho. Mas a simples conversa muda esse quadro, ele se esforça mais quando sabe que você tá preocupado. Imagina quanta falta faz um carinho, quanta diferença o cuidado no caminho. Mano, precaução, mano, prevenção, da simples diversão, uma grande proporção. O mundo já incentiva, hoje o quadro é outro. Idade pra responsa, idade pra namoro. Primeiro o desejo, depois a responsa. Muitas crianças já fazem outras crianças. Diálogo evita, confiança evita. Você quer ser feliz, então cuide da sua família. Converse com seu filho, converse com sua filha. Se tem cautela, tudo vai andar na trilha. Cautela, palavra importante nesse quadro. Um abraço te garanto ótimo resultado. Certo ou errado na rua, sabedoria. O que for prejuízo já diferencia. Corre atrás do pão, corre atrás da inteira. Já dá não pra função, se em casa alguém espera. Diferença, mano, tu já te cuida. Quando sabe que alguém em casa já se preocupa. Vejo pela rua as crianças se matando. Esquece que em casa a mãe pode tá precisando ali da sua ajuda. Vai ali, compra um açúcar, vai ali, vem aqui, compra um açaí pra fazer a inteira hoje do almoço. Cuida, vem pra casa, vem ajudar um pouco. Mesmo no fiado tem aquele ovo frito. Hoje é só isso, depois melhora, filho. Do outro lado da moeda, a mesa, o banquete, todo dia é festa. Criança é sorridente, tem um Play 3 no Xbox pra jogar. Na conta tá o din, nada pra se preocupar. Na perifa, o trabalho é excessivo, sai cedo, chega tarde, não dá atenção no filho. O pai na construção civil, a mãe tá lá na feira. De manhã vou pra escola, de tarde tô de bobeira. Passa a tarde no campão com os manos da função. Os coronas tão em casa, pega nada então. Só de bobeira na zoeira por aqui. Não tem ninguém em casa pra reparar em mim. Mais carinho, irmão. Mais carinho pras crianças. O carinho faz a gente se sentir bem, se valorizar, dar autoestima. E não fazer besteira na rua.